este mês. Tá certo, agora 12:03, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em instantes com mais informações para você. Teresina amanheceu hoje com semáforos sem funcionar e engarrafamentos em vários pontos da capital, tudo por conta aí da chuva, né? Das chuvas que caíram ontem em algumas regiões aqui de Teresina. Já já eu volto. A Léo Madeiras está antenada com as tendências do ramo da marcenaria. As divisórias Eucatex chegaram na Léo. Agora ficou ainda mais prático separar os ambientes e criar espaços modernos, repletos de estilo, conforto e bem-estar. Leves, fáceis de instalar e com encaixe e acabamento perfeitos. Só na Léo você encontra ofertas exclusivas e produtos inovadores para seu projeto. Fale com o seu vendedor ou visite nossa loja. Léo Madeiras, mais inovação ao seu projeto. Só na Léo tem! Chegou a hora que você estava esperando. A Pousada Gurupi Teresina está com promoção especial. Suítes a partir de R$29 duas horas. Conheça as novas suítes com banheira, piscina aquecida e hidromassagem. Pousada Gurupi. Prazer, conforto e privacidade. BR 343-6350. Gurupi Teresina. Siga arroba Pousada Gurupi Teresina. O Centro Universitário Santo Agostinho é nota máxima de qualidade na avaliação do Ministério da Educação. Somos daqui. Somos do Piauí. Temos orgulho de celebrar nossos 25 anos com o compromisso em promover uma educação de excelência para nossos alunos. Venha fazer parte do UNIFSA, a nota máxima do MEC. Centro Universitário Santo Agostinho, desde 1998, conectando sonhos. Outras histórias pra contar, felicidade pra compartilhar. São 30 anos pra comemorar e viver. A Clube FM é feita por você. A gente combina, a gente é alegria. É a mais popular de Teresina. FM 99,1, a mais popular de Teresina. 30 anos com você, em primeiro lugar. Muito mais vibração pra você curtir. Estamos apresentando Clube no Ar. Jornalismo com credibilidade. Já voltamos aqui pela Clube FM com o Clube no Ar. Trabalhando por Teresina, trabalhando pelo povo. 99.1. Agora 12:06 na capital piauiense. Olha, o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, no Piauí, divulgou, portanto, hoje uma lista com 342 oportunidades de empregos, né, para a cidade de Teresina, sendo 326 para ampla concorrência e 16 exclusivas para pessoas com deficiência. Para as vagas destinadas à ampla concorrência, existem oportunidades para várias áreas, onde a maioria existe a necessidade, né, de experiência, exige aí a necessidade de experiência de pelo menos 6 meses. A principal oportunidade é para operador de telemarketing, com 250 vagas. Na ampla concorrência, as vagas são para auxiliar administrativo, uma vaga, auxiliar de lavanderia, uma vaga, auxiliar de limpeza, uma vaga, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de topógrafo, também uma vaga. Bombeiro hidráulico, 5 vagas. Camareira de hotel, 1 vaga. Churrasqueiro, 1 vaga. Eletricista, tem 1 vaga esperando você. Eletricista de instalação de prédios, também 1 vaga. Empregado doméstico, 2 vagas. Eletricista de instalações de veículo, 2 vagas. Garçom, tem 1 vaga também. Gerente de área de vendas, 2 vagas. E gerente de restaurante, também 1 vaga, né? Você pode procurar aí a sede do SINE e obter mais informações. São, portanto, aí vagas, né? Oportunidades aí de empregos, né? São 326 para ampla concorrência e 16 exclusivas para pessoas com deficiência. Procure o Cine. Meio-dia, 8 minutos em Teresina. Daqui a pouquinho tem J Bahia, que vai destacar aqui o Clube na Bola, 1 da tarde, com J Bahia. O Bahia já anunciando aqui, em primeira mão, de que o River anunciou o novo técnico, né? O técnico que vai comandar a equipe no ano que vem. Já já os detalhes com J Bahia. Ele vai revelar o nome daqui a pouquinho. Quem é ele? Meio-dia, 8 minutos, Yuriane. Gil, hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela divulgou o balanço aí da Operação Finados 2023, né? Durante esse feriado, as ocorrências que aconteceram nas rodovias federais que cortam aqui o estado do Piauí. A gente agora vai ouvir uma sonora do inspetor Leandro Caldas, que ele fala aí e faz o balanço dessa Operação Finados 2023. Vamos ouvir. Encerramos a Operação Finados 2023 no Piauí. Operação que ocorreu entre os dias 1º e 5 de novembro e teve como destaque a redução no número de acidentes. A PRF aumentou a fiscalização, foram mais de 1.300 veículos fiscalizados. Desses veículos foram realizados mais de 1.400 infrações, o que é um número preocupante para a gente, pois isso reflete na má conduta dos condutores. E dessas infrações, a que mais teve destaque foi a questão da ultrapassagem local proibido, com 144 autuações, uma infração gravíssima, e a gente sempre tenta combater essa infração, porque geralmente acontece colisão frontal com vítimas fatais decorrentes dessa infração. Além disso, foram feitos mais de quase mil testes de etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro. Desses 1.000 testes, 57 condutores foram autuados por alcoolemia, e 3 deles foram presos devido ao crime de embriaguez ao volante, ou seja, estava com o teor alcoólico bastante elevado presente no corpo no momento da abordagem. Sobre os índices de acidentalidade, foram registrados 8 acidentes esse ano, um número 20% menor que o ano passado, 6 acidentes graves, 7 pessoas feridas, um número 22% menor que o ano passado. Em relação a mortes, foram registradas apenas 1 morte, ou seja, no ano passado também foram registradas 1 morte, então não houve aumento, ficou o número igual. A morte que foi registrada foi no último dia, entre uma colisão transversal entre um ciclista e um caminhão. Além disso, a PRF vem analisando esses índices de acidentalidade, também as principais infrações que vêm acontecendo, e nas próximas operações, como a fim de ano, vamos intensificar também a fiscalização para reduzir ainda mais o número de acidentes. Agora meio-dia, 11 minutos em Teresina. Estamos apresentando o Clube no Ar aqui pela Clube FM 99.1. Estamos trabalhando pelo povo, né? Serviço da cidade, movimentando Teresina. Essa trilha tá ecoando na cidade nesse horário, né? Nesse horário, a mamãe já chama o filhinho, já chama a filhinha também para se prepararem para irem para a escola. Porque sabe que o programa do Gil tá no ar aqui na Clube, né? O Clube no Ar, o advogado do povo. De olho na cidade, em tudo que acontece em Teresina. Agora meio-dia, 12 minutos em Teresina. Estamos apresentando o Clube no Ar aqui pela Clube FM. Nos dias 10 e 11 de novembro, acontece na Arena Praia de Verão do Teresina Shopping, né? O maior evento desse ano, que é o Festival Girassol. E para falar sobre os últimos detalhes, né? Vamos conversar por telefone com o Letício Dantas. Ele é CEO do grupo BLR, né? Vai conversar com a gente. Boa tarde, Letício. Boa tarde, Gil. Tudo bem? Tudo bem para todos os ouvintes? Tudo bem. Já começou aí, então, a contagem regressiva, né? Para o maior evento do ano, né? O Festival Girassol. Cidade toda comentando, todo mundo esperando. Ô, Letício, a preparação do Festival Girassol entra agora, portanto, em um novo momento, né? Vamos dizer que seja agora a contagem regressiva. A montagem da Cidade do Sol. O que é que o público pode esperar, então, da estrutura para este ano? Já estamos todos muito ansiosos, cara. Hoje o dia amanheceu com o sentimento de que está muito próximo. Faltam aí 4 dias. Sexta-feira já é dia da gente ligar o som da Cidade do Sol, que é a cidade que vai receber toda a arena do Festival Girassol desse ano. A expectativa está a mil. A gente está com mais de 40 pessoas envolvidas na produção agora dentro da arena. A cidade respira o festival, os artistas já começam a logo mais chegar na nossa cidade. Então a gente está naquela correria boa, aquela ansiedade boa, todo mundo muito feliz por realizar mais uma vez esse festival que já colocou Teresina não só na rota dos grandes festivais do Nordeste, mas do Brasil. O Letício, o legal, eu achei legal, foi o nome aí, a Cidade do Sol, né? Que tem muito a ver com Teresina, a cidade quente, né? De um povo bacana, mas a Cidade do Sol tá preparada para receber lá a juventude, o povo em geral. Vai ser um evento realmente muito bacana, que tá mexendo com a cidade, todo mundo querendo ir, né? Muita gente querendo ir, e o que é mais legal, Gil, é que assim, o Festival Girassol, ele é um festival feito pra família, é, né? É, nós temos desde crianças, jovens, adultos e muitos idosos indo para o festival. É, estamos recebendo uma demanda muito grande de filhos indo com os avós, de netos indo com os avós, por atrações como o Ney Mato Grosso, que hoje dispensa qualquer apresentação, das três vozes mais importantes do Brasil no mundo, né? Então, nosso line-up está diverso, é um line-up que todo mundo está adorando, elogiando muito, que tem gosto para qualquer público, qualquer idade. Tá certo, Letícia. O feedback do ano passado, ele foi importante para essa formatação do projeto de estrutura para a segunda edição do festival, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, como BLR, como empresa, sempre nos preocupamos muito com a experiência, com a entrega. O que é legal disso é que não é um show. Você está indo para um festival, mas eu não conheço a atração que vai tocar agora, mas não importa, nós temos mais de 30 espaços de ativação de marca, são duas praças de alimentação com mais de 20 pontos de alimentação, temos 3 palcos, tanto palco com atrações nacionais como as atrações regionais, diga-se de passagem, incríveis atrações regionais foram selecionadas. Temos um palco cultural, grandes apresentações culturais, teatro, circo, né? Então, assim, é uma ambiência criada não só para assistir festival, e toda a experiência que isso envolve: estacionamento, segurança, localização privilegiada. Então, assim, sem dúvida, vão ser 2 dias que a cidade vai parar e vai respirar o festival. Letício, foi legal também, né? A escolha, né? Das atrações também locais, né? Um processo muito bacana, vocês incrementaram, fizeram um chamamento, né? Valorizando aí as nossas atrações também, né? Demais, João, cara, a gente tem atrações que são, já fazem parte do cenário musical de Teresina há muitos anos, como o Teófilo, como o Roque Moreira, mas temos atrações que estão agora, surgindo agora, como a Deep Moon, enfim, como atrações como a Moniz Coutinho, que estão chegando agora e revolucionando o jeito de fazer música no Piauí. E o que é mais legal é que eles estão se preparando para lançar CD, lançar clipe, lançar música no palco do festival. Então isso vai eternizar, vira história, a gente está falando de história, né? O público, o Letício, ele pode esperar uma ampliação em alguns espaços, e quais serão eles, se isso vier acontecer, essa ampliação? Sem dúvida, a gente está preparando a praça de alimentação. Esse ano ela foi triplicada o tamanho, né? Temos um mix de alimentação que atende a todos os públicos, desde pizza, hambúrguer, sushi, comida vegana, sobremesas, massas, saladas. Temos também a ampliação das áreas de descanso do festival. É um período extenso, é um período longo, a gente sabe, o festival começa às 5 horas da tarde e vai até às 2, 3 da manhã, né? Então, espaços de descanso, lounges, para que você possa dar uma descansadinha, curtir um pouco mais leve aquele momento, espaços para sentar, sofás, enfim. Então, essas áreas foram ampliadas, os nossos palcos também foram ampliados, então podem esperar uma cenografia incrível, nada visto ainda em Teresina, né? Todas as nossas áreas do festival estão aumentadas para receber com muito mais conforto ainda o nosso público. Tá certo. Ô, Letícia, nós estamos num período quente, né? Dias quentes, madrugadas quentes. Eu queria saber também de você se a produção, se a organização também pensou na climatização. 100%, Gil. A gente tem um parceiro comercial que está colocando climatizadores espalhados em toda a Cidade do Sol, né? Muitos bares, hoje nós temos o dobro do necessário de frente de bar, que geralmente se coloca em eventos, né? Então, temos muito acesso à bebida, muito acesso à hidratação e muitos pontos de sombreamento também no festival. A gente sabe que grande parte do nosso período de festival ele é tarde, né? Então, criamos muitos lounges sombreados, muitos espaços de ativações com tendas, né? Então, o que traz um conforto térmico também. E aqui eu deixo uma mensagem para você que vai ao festival, está pensando em ir aí, se hidrata, faz uma alimentação leve, né? Vai com roupas leves para curtir muito mais ainda a experiência. E para quem ainda não adquiriu aí o seu passaporte, a semana é essa aqui, né, ô Letício? Corre logo para adquirir, né? Eu acho que corre logo, assim, acho que já chegou a hora de decidir, cara, 100%. A cidade inteira. Se você não for, tenho certeza que muita gente ao seu lado vai. Uhum. Só você não vai conseguir vivenciar, não vai conseguir contar que participou dessa história, né? Uhum. Então corre, aproveita. A gente teve uma virada de lote ontem, vai ter mais uma virada de lote ainda essa semana. Então antecipa. Nós temos os pontos de venda, que é ali no nosso quiosque oficial do festival, lá no Teresina Shopping, no Armazém Paraíba do Teresina Shopping. Temos no restaurante Uiol e também temos na ingresse.com, tanto o site ou o aplicativo. Você pode garantir o seu passaporte. E dica, sugestão aqui, tá? Garante o passaporte. Curte os 2 dias. Se permite conhecer atrações novas, se permite conhecer cultura nova. Isso que é legal do festival, Gil. E o legal é ir e fazer parte da história, porque no dia seguinte, quem foi vai estar contando maravilhas, aí bate aquele arrependimento, né, Letícia? Sem dúvida. Não peque pela falta, peque pelo excesso. Se jogue, participe com a gente, sem dúvida alguma vai ser mais um marco para Teresina. Tá certo. Agora também tem ingressos, né, ô Letícia, para cada dia, né, do evento, né? Temos. Caso, poxa, eu não posso ir no sábado, eu não posso ir na sexta, a gente tem também os ingressos por dia, os ingressos avulsos. Você pode optar também por comprar somente um dia. E temos 2 áreas do festival, Gil. A gente tem a pista, onde você tem acesso a todas as experiências do festival, e nós temos a área VIP do festival, que tem um terraço, que tem um front palco, um passo de alimentação exclusiva. Então fique à vontade, você escolhe o local que você mais se adequa aí. O importante é estar presente junto com a gente. Eu sei que dá trabalho, Letícia, a organização de um evento desse porte, mas tem também aquela certeza de que na semana final as pessoas comparecem e atendem um chamado e superlotam a área, né? Olha, Gil, a BLR ela tem 10 anos de mercado e sem dúvida alguma esse é um dos nossos maiores desafios. Uhum. Não por não saber ou por ter inexperiência, pelo contrário, a gente está muito seguro do que a gente está fazendo. Aqui eu queria deixar já um agradecimento a toda a nossa equipe, todos os nossos produtores, fornecedores. O meu muito obrigado por vocês terem vestido a camisa. E eu sei que vai ser lindo, vai ser incrível. Vai ser a melhor experiência que a gente pode passar, com certeza. Vale a pena comprar diversão, vale a pena comprar experiência, né? É muito legal você estar presente, participar. Quem sabe essa não seja a última oportunidade de ver o Ney Mato Grosso. Uhum. Quem sabe essa não seja a última oportunidade de ver a última turnê do NX Zero, né? Então, assim, nós teremos muitos shows icônicos, nós teremos muitas participações icônicas. Sem dúvida alguma, vai ser um festival que vai ficar marcado para a história da cidade, mas para a história de cada pessoa que vai estar ali. Todas as atrações são excelentes, mas tem uma galera aí eufórica, né, para ver de perto o NX Zero nessa turnê especial e também o Ney Mato Grosso, né, que é um cara que chama realmente muita gente, né? Cara, total. E assim, ó, eu vou te confidencializar, o próprio Ney Mato Grosso tá muito, muito, muito ansioso. Empolgado, né? Assim, peculiaridades incríveis que a gente não sabia e passou a conhecer. O próprio Ney Mato Grosso que produz o show, é ele que produz a luz do palco, a cena de iluminação. Então, assim, é um artista completo, cara. O cara é fera. Você tá ali, você está ali não só vendo e ouvindo o que os seus pais e avós ouviam, mas você está fazendo parte da história daquele cara, né? Sem dúvida alguma. É, não é um show, é um espetáculo visual, né? É doido, tranquilo. Eu queria agradecer pela entrevista, o Letício, e também aí a organização do grupo BLR, que faz um trabalho sensacional e ainda tem a garantia do Sistema Clube de Comunicação, né, o Letício? Ai, cara, isso é a cereja do bolo. Sem a Clube, sem a Globo, sem vocês que fazem a rádio, todo o sistema. E aqui eu também queria mais uma vez estender a nossa gratidão e parabenizar por como vocês são carinhosos, cuidadosos, profissionais. Muito obrigado por ter vestido a nossa camisa. E cara, foi uma dupla que deu muito certo. BLR Clube, Rede Clube, sem dúvida alguma, isso é a primeira parceria de muitos que vão chegar por aí. É muito legal, TV envolvida, as rádios também, Clube News, FM Clube, todo o sistema e com carimbo aí do grupo BLR. Tudo bem, meu irmão, muito bacana mesmo, certeza o evento vai ser um sucesso, né? De público, é a última semana, então corre e não fica de fora, porque a história vai continuar e você tem que participar, né, Letício? Sem dúvida, meu amigo. Gil, muito obrigado, cara, muito obrigado pela força, e todos que estão ouvindo estejam convidados a participar com a gente do Festival Girassol, que vai colorir a cidade aí com muita música, com muita arte, com muita diversão. Muito obrigado, meu amigo. Tá certo, eu conversei, portanto, com o Letício Dantas, CEO do grupo BLR aqui no programa, falando aí, né, dessa contagem regressiva aí para o Festival Girassol, vai ser neste final de semana, você já pode comprar o seu passaporte também ou seu ingresso aí individual, tá bom? Agora 12:25 em Teresina. Universitário Santo Agostinho é nota máxima de qualidade na avaliação do Ministério da Educação. Somos daqui, somos do Piauí. Temos orgulho de celebrar nossos 25 anos com o compromisso em promover uma educação de excelência para nossos alunos. Venha fazer parte do UNIFSA, a nota máxima do MEC. Centro Universitário Santo Agostinho, desde 1998, conectando sonhos. Chegou a hora que você estava esperando. A Pousada Gurupi Teresina está com promoção especial. Suítes a partir de R$29 duas horas. Conheça as novas suítes com banheira, piscina aquecida e hidromassagem. Pousada Gurupi. Prazer, conforto e privacidade. BR 343-6350. Gurupi Teresina. Siga arroba Pousada Gurupi Teresina. A Léo Madeiras está antenada com as tendências do ramo da marcenaria. As divisórias Eucatex chegaram na Léo. Agora ficou ainda mais prático separar os ambientes e criar espaços modernos, repletos de estilo, conforto e bem-estar. Leves, fáceis de instalar e com encaixe e acabamento perfeitos. Só na Léo você encontra ofertas exclusivas e produtos inovadores para seu projeto. Fale com seu vendedor ou visite nossa loja. Léo Madeiras, mais inovação ao seu projeto. Só na Léo tem! Agora 12:27 em Teresina, já voltamos com o Clube no Ar, aqui pela Clube FM 99.1. Estamos com o rádio aqui à sua disposição, né? Trabalhando pelo povo, movimentando Teresina, fazendo Teresina andar direitinho. Olha, Teresina amanheceu com semáforos sem funcionar, né? Engarrafamento em vários pontos. Após a noite ontem de muita chuva, né? No último domingo, Teresina amanheceu realmente hoje com semáforos sem funcionar e engarrafamentos em vários pontos da capital piauiense. É sempre assim, né, Yuriane? Nós temos esses problemas, né, que reaparecem, né, e pioram com com a chegada do período chuvoso, né? A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, Estrans, informou que alguns semáforos apresentaram problemas de funcionamento por conta da falta de energia durante a madrugada e no início da manhã. Dia 29 minutos em Teresina, você pode participar 999856831. A Piauí Fomento tem por objetivo contribuir para o crescimento dos setores e regiões do estado, se constituindo como um instrumento de desenvolvimento estadual, não apenas na concessão de financiamentos, mas desempenhando ações em complementação e apoio à atuação governamental para o desenvolvimento dos setores econômicos do Piauí. No mês de outubro, a agência bateu o recorde e liberou mais de 5 milhões para empreendedores do estado em outubro. Que notícia boa, né? Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio da FM Clube com o diretor-presidente da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí, Felipe Araújo. Muito obrigado, Felipe, por ter aceito o convite. É, tirar um pouquinho, um tempinho da sua agenda para vir conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui sempre falando da Piauí Fomento e como a Piauí Fomento tem ajudado os empreendedores do nosso estado a avançar cada vez mais nessa política que é muito importante da geração de renda e emprego, que é o que o nosso povo precisa. É, o que eu tenho viajado, eu tenho visto, é que as pessoas querem trabalhar, querem empreender. E aí a Piauí Fomento está aqui para dar aquela ajuda, aquela colaboração, no sentido do início do negócio, ou aumentar o seu negócio, e as pessoas possam ter a sua independência financeira, que é o que a gente mais quer. E essa vontade de empreender parece que cresceu ainda mais, né, Felipe? As pessoas que saíram do mercado de trabalho, que não conseguiram retornar, procuraram se reinventar, né? É por isso essa sensação de crescimento, né, das pessoas resolvendo empreender, montar o seu próprio negócio, né? Com certeza, as pessoas às vezes nesse mundo, né, depois da pandemia, as pessoas querem um pouco mais de liberdade. Então acaba que quem empreende, há um trabalho, né, que é de muito esforço, há aqui uma dedicação, mas eles podem às vezes fazer o seu próprio horário, então acaba que eles preferiram também para esse movimento. E o Piauí vem, como é que eu posso dizer, vem avançando muito nessa parte do empreendedorismo. Muitas pessoas querendo empreender, querendo até ter porque seu próprio muita negócio. Gente descobriu que tinha um talento para montar alguma coisa, né? Isso. Tinha um talento escondido e não sabia, né? É, eu conto até um exemplo. Eu não lembro agora o nome da cidade, mas ela tinha um emprego. Com a pandemia, ela perdeu o emprego e começou a fazer bolo. E começou a colocar nas redes sociais. A cidade dela tem menos de 5 mil habitantes e ela já tem mais de 15 mil seguidores. Aí, oxe, como é que ela conseguiu isso? Ela ficou tão conhecida na região e não só da cidade dela, que hoje ela já tem um trabalho consolidado, empreendendo, já tem funcionários e começou lá, pequeno, fazendo ali os seus bolos, vendendo na sua própria cidade, no seu próprio bairro, e hoje ela já tem um grande empreendimento. Então a gente vê muito esse movimento nesse sentido, pós-pandemia, então as pessoas querendo empreender, querendo ter ali, como eu falei, ter a sua própria renda, né? E muitas mulheres, hoje a gente também tem essa parte da política pública das mulheres, as mulheres cada vez mais dominando o mercado de trabalho, as gestões, as empresas, elas que sustentam muitas vezes a casa, então elas também estão nesse movimento aí de terem a sua independência financeira. Isso é importante. O governo do estado e a Piauí Fomento estão aqui para ajudar elas, eles também, né, para poderem empreender. Tá certo, agora 12:33. Presidente, já estamos aí chegando, né? Aquele cheirinho já de final do ano, né? Nesse primeiro momento, à frente do Piauí Fomento, qual é o balanço que o senhor faz até aqui? Olha, um balanço muito positivo. Eu sempre gosto de comparar lá, quando eu fui convidado pelo governador em janeiro, no mês de janeiro a gente teve uma liberação de R$300 mil. E nesse último mês agora de outubro, a gente teve a liberação de mais de 5 milhões e meio. Foi 5 milhões e 500 e poucos mil ali. E o que a gente tem visto é justamente assim, além do valor que é numérico, o que é importante também a gente enfatizar? É que esse ticket médio chega principalmente para o micro e pequeno empreendedor. Então a gente não está emprestando 5 milhões e meio para 10 pessoas de 500 mil. A gente está emprestando para mais de 300 pessoas, uma média de 10, 20 mil. Aquele mesmo micro e pequeno empreendedor, seja um produtor rural, onde ele tem ali a sua produção de suíno, de caprino, ou tem ali a sua produção de melancia, que já, a gente já está colocando ali placa solar e está reduzindo o custo dele da produção. A pessoa que vende ali o seu espetinho, que tem o seu ponto ali de venda de óculos. Quer montar sua bolariazinha ali. Isso, bolo. Então, tudo que você imaginar, até músicos, artesãos, a gente tem financiado também. Músicos que a gente financiou lá na região de São João do Piauí, que antes ele não fazia os seus shows porque não tinha um instrumento musical, e agora ele já está tendo o seu instrumento musical e podendo ter a sua renda. Então, é isso que a gente quer alcançar. É alcançar mais pessoas, aquelas pessoas que estão principalmente iniciando, os micro e pequenos empreendedores, para que eles possam conseguir ali ter a sua renda. Então o balanço é bem positivo, a gente vai manter essa pegada e avançar cada vez mais, pode ter certeza, em 2024. Quer dizer, a Piauí Fomento, ela deu uma repaginada em tudo, né? No modo de atender também a sociedade, as pessoas, né? Com certeza. E aí, claro que esse avanço tem um maior atendimento. Eu sempre digo e gosto de enfatizar que a nossa equipe, ela está de parabéns, a equipe não aumentou ninguém e deu aí melhores resultados. Claro que para 2024 a gente pensa em mais investimentos, tanto para a equipe em relação em quantidade, mas também em remuneração, porque a gente tem que valorizar quem trabalha, e também a parte digital. Uhum. A gente já vem melhorando muito. Então, por exemplo, antes um funcionário às vezes fazia 3-4 processos em um dia. Hoje ele já faz ali 10 a 12 processos. Era então lento o processo, né? Era isso, meio lento, né? Isso, já triplicou a produção e ainda a gente vai avançar cada vez mais nessa pegada de digital, né? Da informatização, de a pessoa poder fazer tudo na palma da sua mão, com o aplicativo que a gente já tem hoje no Android, que a pessoa já pode consultar algumas coisas. E a gente vai avançar cada vez mais para que ele seja menos burocrático, mais ágil e chegue de forma rápida. E né? Acompanhar assim, a tecnologia, senão fica para trás, né? Sim, sim. Assim como saúde se quer imediatamente, educação, financeiro também é importante. Então a pessoa precisa para ontem, não é para amanhã. Então acaba que a gente tem que poder trazer isso de forma mais rápida. Então é isso que a gente quer, e a Piauí Fomento está avançando nesse sentido. Presidente, no mês de outubro a agência bateu um recorde aí, liberou aí pouco mais de 5 milhões, né, para os empreendedores do estado. Esses recursos, eles foram destinados para quais setores? Você tem esses setores aí? Sim, sim, a gente tem a divisão por setores. Uhum. A principal, que hoje é um carro-chefe, 2/3 da população piauiense vive da agricultura familiar e vive dessa renda que tem a sua produção e vende na sua comunidade ou para grandes empresários. Então foi mais de 1 milhão para atividade rural. A gente tem aí o segundo, que seria o microcrédito comercial, que é o valor até R$21 mil, que vai para quem vende bolo, o músico, a pessoa que vende ali a sua roupa, outros, o espetinho, né, vende a sua comida, que alguns no interior eu comecei a aprender, né, chamam de misturinha. Misturinha, que seria ali, o arroz. Até né? Que é a mistura aí, né, as pessoas falam assim, né, presidente? Isso, então, também avançamos muito, avançamos na parte do turismo, que a gente fica muito feliz, porque o turismo é uma importante fonte de renda, né, de geração de emprego também para o nosso estado. Então o turismo também ele bateu recordes ali. E a linha do taxista que a gente lançou, sim, a gente saberia, a gente veio aqui também já falar, né, foi 2 milhões e meio destinado para os taxistas. A gente provavelmente vai acabar, se não em novembro, no começo de dezembro, a gente acaba esse recurso para os taxistas. A gente conseguiu renovar muita frota, não só em Teresina, também no interior. Então foram aí os carros-chefes para chegar a esse montante vultoso, e como eu falei, sempre atingindo mais pessoas, que é isso que a gente quer. Tá certo, você que ligou o rádio agora, a audiência do rádio, ela é rotativa, né? Estou conversando, portanto, com o diretor-presidente da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí, Piauí Fomento, Felipe Araújo, aqui no estúdio. Você pode também fazer a sua pergunta aí, 99985-6831. Presidente, recentemente o Piauí, a Piauí Fomento, ela destinou aí cerca de 800 mil para 7 municípios do sul do estado. Esses investimentos ajudam a movimentar a economia e gerar empregos nessas regiões? Com certeza. Vamos lá, foi uma viagem para mim, né, pessoalmente. Uhum. Foi a primeira vez que eu fui ao sul do estado, chegando lá em Corrente, Cristalândia, para você ter uma ideia. Então a gente está ali a 900 quilômetros. Foi conferir in loco mesmo. Isso. A gente foi numa comunidade que é na divisa com a Bahia, uhum, né, que eles ficaram muito gratos. A gente ficou muito feliz também pela recepção de eles terem uma ação do governo chegando lá tão na ponta, né? Então eles falam muito isso, que são muito gratos. Mas a gente vê também o potencial que nosso estado tem lá no sul do estado. Então, todo lugar que você passava, você via uma produção, é muito bovino. Então, foi algo bem impactante. Nessa viagem, a gente liberou em várias cidades. Começamos em Jardim do Mulato, aqui próximo de Água Branca. Depois, a gente foi para a região de Cristino Castro, fizemos uma grande liberação. Depois, a gente foi a Corrente, Cristalândia e outras cidades da região. Em Cristalândia, como eu falei, é uma cidade ali de um polo de desenvolvimento. Então a gente também ficou muito feliz e voltamos ali trabalhando em Landry Sales, passamos por Uruçuí, também, que é a região da soja muito grande, e o pequeno empreendedor, ele precisa ali de recurso. Então foi um movimento muito importante para mostrar para o piauiense que a Piauí Fomento, ela não se restringe a Teresina, ao norte do estado ou outro local. A gente quer chegar nos 224 municípios, liberando recursos, ajudando quem quer empreender, seja na atividade comercial ou atividade rural, para que eles possam, como a gente falou aqui, melhorar a sua renda. Então é isso que a gente tem visto. E a gente vai em loco também, até para ouvir a população. Muitos dizem, Felipe, tem que ter um recurso a mais, porque hoje em dia 10 mil reais, 15 mil reais ainda é pouco para quem quer avançar. Então a gente gosta de ir também para mostrar, para ouvir, né, da população, que isso é importante, poder levar o melhor serviço, esses recursos da melhor forma para todo o estado. Então a gente está com esse compromisso muito claro de chegar nos 224 municípios, que a gente quer que todos tenham oportunidades. E eu aqui fico imaginando como as pessoas ficam felizes, né, presidente? Quando a Piauí Fomento chega em uma dessas cidades com essas notícias, né, promissoras, né? As pessoas começam a se sentir mais valorizadas, né? Sim, sim. E também se sentem atendidas pelo poder público, né? Às vezes há uma reclamação, mas eles viram, olha, o poder público está vindo aqui, está mostrando que está aqui para ajudar, para quem quer empreender. Então isso daí é muito importante e a gente tem que valorizar cada vez mais. Então para a gente é cansativo, né? A gente tem família, tem toda uma rotina, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo estar indo lá e mostrando e dando credibilidade, mostrando que é possível, que elas podem conseguir também esse recurso. Então é isso que a gente quer mostrar, porque quando a gente vai liberar um recurso para alguns, já tem outros ali querendo, olha, eu também quero, eu conheci o projeto agora. Isso mexe com a cidade toda, né? O município todo, sim, né? Sim, sim, a gente divulga nas nossas redes sociais. Uma notícia que corre ligeiro, né? Corre ligeiro e tem um efeito imediato de a gente estar chegando, mas também quando a gente libera, já vem ali demandas a mais para poder atender, e a gente está aqui para ajudar, para colaborar. Pode ter certeza, o governador Rafael Fonteles, ele tem focado muito várias áreas, mas tem dado uma atenção especial aí para o desenvolvimento econômico do nosso estado. O governador tem movimentado essas áreas, né, presidente? Não é só com relação a Piauí Fomento, mas em outras áreas também. Isso, ele tem movimentado e tem cobrado também, está mexendo, né? Metas a gente tem muitas e tem que cumprir, e nessa parte do desenvolvimento econômico é muito importante que ele está valorizando os dois lados, quem é empresário, atrair grandes empresas para gerar emprego, mas também valorizando o micro e pequeno empreendedor, que pode ser ali um fornecedor dessas grandes empresas. Muitas vezes a gente já tem, por exemplo, a previsão de nessa semana a gente vai liberar recurso na cidade de Betânia, uhum, para produtores de ovino. E eles já estão fazendo esse recurso, já é para ser utilizado para aquisição ali de novas matrizes, novas unidades onde eles vão já vender para uma empresa que gera emprego. Essa empresa, ao ter essa produção, essa matéria-prima que eles necessitam e faltava, eles já vão também aumentar os funcionários da empresa. Então, veja que eu estou trabalhando em duas cadeias. Eu estou trabalhando com a grande empresa que está comprando do pequeno, gerando emprego, e eu estou trabalhando com o pequeno que está aumentando a sua renda. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que avançar cada vez mais no nosso estado. E na sua gestão, um prêmio especial, né? A Piauí Fomento, ela agora foi reconhecida com o selo Boas Práticas Empresariais pela OAB, né? O selo importante, um prêmio importante, né? Um reconhecimento, né? Com certeza. E logo na sua gestão também, né? Não, a gente tem feito um trabalho muito importante nesse sentido de transparência. No caso de compliance, é conformidade. Então, todas as nossas atividades são feitas seguindo a lei, seguindo o que é correto, porque a gente está lá numa missão, lá é uma empresa estatal vinculada ao governo, mas a gente deve à sociedade, né, a transparência, a prestação de contas, que isso é muito importante. Então, vem um selo desse que avalia a nossa conformidade, o nosso controle interno, e dá um selo, mostra que a gente está no caminho certo e está fazendo da forma correta, porque a população, ela quer isso, ela quer ver o dinheiro público sendo aplicado da forma correta. E é um trabalho gratificante também para o gestor, né, presidente? Com certeza. Ficar frente a frente com as pessoas, todo mundo falando bem, ouvindo notícias boas, né? Sendo valorizadas, isso é importante, tanto para quem está à frente, no caso o senhor da Piauí Fomento, como quem está diante do senhor também, ouvindo essas boas notícias, né? Sim, sim, porque a gente é um representante do governador, não tem como o governador estar em todo lugar, então a gente está sendo ali um representante do governo também, para mostrar ações do poder público chegando nas cidades, chegando ali nas comunidades e mostrando para que a gente veio, né? Veio para justamente colaborar, ajudar e gerar esse desenvolvimento econômico e social que o nosso estado tanto merece. Diretor-presidente da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí, Piauí Fomento, Felipe Araújo, eu queria agradecer a sua vinda aqui, conversar com a gente, fazer esse balanço, conversar com as pessoas, uma satisfação, né, para as pessoas também. Muito obrigado por ter aceito o convite, e as portas estarão abertas quando quiser. É só procurar nossa produtora aqui, a Yuriane Alves. Vai ser um prazer receber o senhor aqui novamente. Muito obrigado. É uma satisfação sempre estar aqui falando da Piauí Fomento. Quem quiser entrar em contato, né, deixar aqui o nosso site fomento.pi.gov.br. Tem também o nosso canal de atendimento WhatsApp 994627065. Se você for de uma cidade que não é Teresina, lá eles vão te direcionar qual é a pessoa que vai te atender. A gente está também aí nos diversos municípios, sejam um funcionário próprio da Piauí Fomento ou então a parceria com Sala do Empreendedor ou outros parceiros que a gente tem. A gente também tem as nossas redes sociais, né, Piauí Fomento, ou o meu, Felipe Araújo, professor, com PHE no final do Felipe, que ele também pode estar ali tirando as suas dúvidas. A gente é bem transparente, a gente busca colaborar com todos, então por isso que a gente traz essa gama aí de formas de atender o nosso público. Então, muito obrigado, como eu disse, mais uma vez, prazer aqui. A gente fica sempre à disposição para trazer novidades, trazer informações sobre a Piauí Fomento, e pode ter certeza que em breve, ainda em dezembro ou janeiro, a gente vai trazer cada vez mais novidades, né, para o nosso público empreendedor do estado do Piauí. É bom muito quando obrigado. Temos um gestor, né, jovem como o Felipe Araújo à frente de uma agência tão importante, né? Compromisso, né? Seriedade e respeito, né, Felipe? Com certeza. Então, volte aqui é para ajudar. Tá certo. Agora meio-dia e 47, o intervalo é rápido, volto já. Clube no ar. Os principais assuntos da cidade. Política, entrevistas, reportagens, saúde e esporte. O povo no rádio, no direto do seu bairro, denunciando e cobrando aquilo que está errado na sua rua, no seu bairro e na sua região. Clube no ar, o advogado do povo, de segunda a sexta, de 11:45 às 13:30, na Clube FM 99,1. Jornalismo de credibilidade. A Léo Madeiras está antenada com as tendências do ramo da marcenaria. As divisórias Eucatex chegaram na Léo. Agora ficou ainda mais prático separar os ambientes e criar espaços modernos, repletos de estilo, conforto e bem-estar. leves, fáceis de instalar e com encaixe e acabamento perfeitos. Só na Léo você encontra ofertas exclusivas e produtos inovadores para seu projeto. Fale com o seu vendedor ou visite nossa loja. Léo Madeiras, mais inovação ao seu projeto. Só na Léo tem! Chegou a hora que você estava esperando. A Pousada Gurupi Teresina está com promoção especial. Suítes a partir de R$29 duas horas. Conheça as novas suítes com banheira, piscina aquecida e hidromassagem. Pousada Gurupi. Prazer, conforto e privacidade. BR-343-6350. Gurupi Teresina. Siga arroba Pousada Gurupi Teresina. Estamos apresentando Clube no Ar. Jornalismo com credibilidade. Agora meio-dia e 48 em Teresina, já estamos de volta com o Clube no Ar aqui pela Clube FM 99.1, rádio a serviço do povo. Eu e o Iriane Alves juntos aqui, quebrando a cabeça com o programa até 1:30 da tarde, né? 999856831. Iriane repercutiu aí no final de semana que passou, né? Situação das pessoas que estão sem receber dinheiro, né? Das empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura de Teresina, né? Muita gente sem receber dinheiro, né? Várias associações ainda sem receber, né? O dinheiro, os profissionais que trabalham nessas associações. E aí à tarde o secretário, né? De finanças, né? Da SENF, da prefeitura, ele caiu, né? Coincidentemente por conta dessas notícias, né? De atrasos de salários de terceirizados, algumas associações também sem receberem, né? O dinheiro na conta, e aí consequentemente os profissionais, né? Que trabalham nessas associações, que prestam serviços, né? Sem receber também, né? Gil, mas nesse caso, a retirada do, do Admilson Lustosa da Secretaria Municipal de Finanças, ela é estratégica, porque ele não sai de cena. No caso, é como se ele ganhasse uma promoção, porque ele vai ser alocado agora na Secretaria Municipal de Governo, né? Que hoje quem comanda a pasta é o Michel Saldanha. Então, vai haver aí umas mudanças, e o Admilson Lustosa, que era o secretário municipal de finanças, ele vai passar a ser o secretário municipal de governo. Então a gente tem que analisar desse lado, né? Tava tendo aí agora ele essas caiu da pasta da finança porque não estava tendo um entendimento bom com essas terceirizadas, né? Sim, muitas demandas aí em relação à Secretaria de Finanças, tem os atrasos dos servidores terceirizados aí que estão vinculados às secretarias do município. Então essa retirada também por conta aí dessa alta demanda, de muita reclamação, essa falta de diálogo, até mesmo com os vereadores, né? A gente já teve aqui alguns casos de vereadores que tentaram aí um diálogo com o ex-secretário de Finanças, Admilson Lustosa, e não tiveram êxito. Então, o prefeito Doutor Pessoa decidiu retirá-lo aí da Secretaria de Finanças, e de um dos nomes cotados para talvez, nada confirmado, apenas especulações, de que talvez o presidente do IPMT, o Kennedy Glauber, que já esteve aqui algumas vezes com a gente no Clube Noir, ele possa assumir essa pasta. Mas até então, nada confirmado. Assim que a gente tiver realmente a publicação no Diário Oficial do município, é que a gente vai saber quem é que vai ficar passa a ficar responsável pela Secretaria Municipal de Finanças. Então, o secretário Admilson Lustosa, a tendência é que ele assuma a Secretaria Municipal de Governo, e vamos esperar aí uma nova nomeação de um novo secretário de Finanças, e que esse possa dar conta, né? A gente tem aí um caos nos orçamentos aí da Prefeitura de Teresina, principalmente quando se trata de saúde, faltando insumos básicos também, outras coisas, os servidores terceirizados que estão com seus salários atrasados há algum tempo. A maioria das secretarias hoje se encontra com os servidores terceirizados. Músicos também com salários atrasados, né? Enfim, a maioria das categorias que são vinculadas hoje às secretarias do município tem aí esse desfalque em relação aos salários atrasados. Ainda não consegue dar conta desses pagamentos em dias para esses servidores. Então, vamos aguardar aí e esperar para ver qual vai ser o novo secretário de Finanças. Assim que a gente souber o nome, a gente traz aqui para informar também os ouvintes do Clube Noir. É, em meio a essas categorias, né, que estão com os salários atrasados, né, eu tenho amigos, né, radialistas, né, que prestam serviço para a Prefeitura de Teresina, que estão também sem receber, né? Colegas profissionais que estão sem receber os seus vencimentos também. Eu até pedi no final de semana, na sexta-feira, para que a Iuriane entrasse em contato com o presidente, né, da Monsenhor Chaves, né, Fundação Cultural Monsenhor Chaves aí, o neto do Angelim, para que ele desse uma explicação. Bora apertar o neto do Angelim, né, para saber como é que tá a situação, né, dos músicos aí que já sofreram pra dedéu durante a pandemia e continuam sofrendo com os vencimentos e salários atrasados. A mesma coisa para os radialistas também. Fiquei sabendo que tem gente sendo contratada, colegas também radialistas, né, para prestarem serviço lá. E será que esses estão atrasados também? Ou só estão atrasados os salários daqueles que já estão lá há bastante tempo, né? Meio-dia e 54, Teresina e Iuriane. Gil, agora a gente vai falar sobre uma situação já entrando quase aí no nosso quadro direto do seu bairro. Vamos falar da situação da saúde em Teresina, ainda é pauta, e não de forma positiva, pelo contrário, de forma negativa. A gente recebeu vídeos dos ouvintes sobre a situação lá da UPA do Renascença 3, que fica ali na zona sudeste de Teresina, onde a população vem reclamando da precariedade lá do prédio, da UPA, que falta ar-condicionado, água, copos. E, inclusive, no vídeo que a gente recebeu, os acompanhantes dos pacientes que ficam internados lá na unidade de pronto atendimento, eles estão no chão, Gil. Meu Deus do céu. Eles estão no chão, porque não tem lugar. Muita gente pelos corredores, as salas todas ocupadas, aí as pessoas ficam nos corredores, os acompanhantes têm que ficar no chão. Meu Deus. Junto com os pacientes que estão recebendo atendimento lá na UPA do Renascença. E a gente entrou em contato com a Fundação Municipal de Saúde para ter mais detalhes, se eles têm ciência dessa situação que está acontecendo lá na UPA do Renascença 2. E aí eles enviaram agora há pouco, Gil, uma resposta para a gente. Eu estou só abrindo aqui meu celular. Uma nota falando dessa situação. Eles receberam o vídeo também, já estão cientes da situação enfrentada pela UPA lá do Renascença, na zona sudeste de Teresina, e a nota que recebemos foi a seguinte: a Fundação Municipal de Saúde informa que, em relação ao problema com os aparelhos de ar-condicionado, os serviços preventivos estão sendo realizados e que os corretivos, que dependem das peças que são específicas para cada aparelho, estão sendo providenciados nas urgências e emergências. Caso das UPAs, é permitido acompanhante para idosos maiores de 60 anos, crianças e adolescentes menores de 18 anos, pessoas portadoras de deficiência, pacientes com comprometimento físico ou psíquico. Então, o que é que eles dão a entender? Que se algumas pessoas estão se aglomerando também nos corredores, os acompanhantes são apenas para esses grupos, os idosos de maiores de 60 anos e crianças e adolescentes menores de 18 anos. Então, sobre as peças, né, do ar-condicionado, os bebedouros também, eles dizem que já estão providenciando. Mas mesmo assim, Gil, mesmo que esses acompanhamentos eles só sejam direcionados para alguns grupos, se você está se sentindo mal, como é que você vai para um hospital sem ter um acompanhamento? Você não fica só. É complicado. Então, né? É muito complicada essa situação, mas a nota que recebemos, ela só diz basicamente isso, né? Que os acompanhamentos, eles são permitidos apenas para esses grupos, crianças e adolescentes menores de 18 anos e para os idosos de até 60 anos, acima de 60 anos. Então, é bem complicada a situação que hoje a saúde do município enfrenta. Agora, meio-dia e 57, né? Na última sexta-feira, noticiamos aqui também, repercutimos aqui a situação do Hospital do Monte Castelo, né? Recebemos uma nota negando que a situação, né, não era a situação que o nosso ouvinte repercutiu aqui, né? Infelizmente, né? Eles não assumiram que estejam acontecendo lá problemas lá também no Hospital do Monte Castelo, né? Seria melhor assumirem lá, né? Porque doeria mais, menos, né, Iriane? É, Gil, porque se você recorre a um meio de comunicação para denunciar um problema que está acontecendo e a comunicação do município prefere negar, fica complicado, né? Porque se a maioria das as pessoas estão falando, a reportagem vai até os locais, estão fazendo esses registros, é muito difícil você chegar e se deparar com uma nota que desmente tudo que uma pessoa que está ali em sofrimento, esperando um atendimento, que é muito complicado, e aí recebe apenas a resposta de que isso não está acontecendo. Então, a comunicação também precisa rever esses aspectos de... A gente sabe que hoje a Prefeitura de Teresina, ela enfrenta alguns problemas aí de orçamento, tem essa questão aí da saúde, que está faltando os materiais necessários para que possam ser realizados alguns atendimentos. Então, é muito complicado essa situação toda. E, Gil, a gente já quer aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando aí de orçamento, da Prefeitura de Teresina, a gente vai trazer aqui o vereador Alan Brandão, ele que é o relator do orçamento para 2024, e ele vem falar também sobre a situação aí enfrentada pela Prefeitura de Teresina, essa falta de insumos. A gente vai ter uma conversa bem interessante com ele a respeito desse sentido aí do orçamento para 2024. O Alan Brandão é um vereador, não tenho procuração para defender aqui o Alan, mas é um dos poucos vereadores que trabalham com seriedade, um cara muito compromissado realmente, e honra o voto que recebeu, viu? Então vai ser um prazer recebê-lo aqui, né? O Alan Brandão, para conversar com o povo também, falar dessas situações, né? Que estão acontecendo tanto na área da saúde, a situação dos terceirizados também e outros assuntos, né? Com certeza, Gil, porque o orçamento do ano passado já apontava de que seria insuficiente para dar conta de tudo, né? Então, a gente já está chegando aí, finalizando 2023 e tendo esse registro aí triste de falta de insumos, falta de pagamento dos terceirizados também. Então, a gente já tem que saber o que é que vai acontecer em 2024, como é que esse orçamento vai ser distribuído. Tá certo, Iriane Alves. Vamos agora direto, né, Iriane, para o J Bahia, né? Ou não? Participação popular? Não, a gente vai soltar aqui umas participações. Ah, tá. A gente está recebendo... Eu adoro. Muitas pessoas estão mandando mensagem para participar da promoção. Você pode participar da promoção até o dia 23. A gente vai estar recebendo aí o seu nome, seu bairro, endereço, contato para participar da promoção aí dos 30 anos da FM Clube, que completa esse mês de novembro e está presenteando um dos ouvintes com uma TV Smart de 43 polegadas. Então você pode mandar a sua mensagem com o nome completo, endereço, bairro e contato, principalmente o contato, que é muito importante para que a gente possa realizar a ligação no dia 24 de novembro, e quem sabe você ser o feliz ganhador de uma Smart TV 43 polegadas, uma promoção do aniversário de 30 anos da FM Clube. Tá certo, participação do povo? 13 horas em ponto, já o Bahia vai comandar o clube na bola, vai destacar também aí o título inédito do Pó de Arroz, o Fluminense, título conquistado no último sábado em cima do Boca Juniors. Vamos à participação do povo, boa tarde. Estou ouvindo essa mensagem aí sobre o fomento, é muito importante mesmo o que ele está dizendo. Tantas pessoas querem conseguir botar uma venda, um negocinho para sobreviver, aí tendo essa ajuda, é muito importante. Uma boa tarde para você e o Gil e para todos, viu? Gosto demais do programa de vocês. Muito obrigado. E as pessoas, né, se reinventaram, né? Muita gente descobriu que tinha um talento, né? Para montar um negócio, né? Graças a Deus, muita gente está procurando montar. E aí a Piauí Fomento entrando como suporte, dando todas as informações e o apoio, os apoios necessários, né? 13 horas, 1 minuto, a participação do povo. Boa tarde. Gil, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem. Passando esse áudio aí para fazer uma denúncia lá no Conjunto Mucambio. Cidadão comprou uma casa lá e reformou e fez alpendrada lá, inclusive tomando a calçada lá com colunas que não pode. Boteco do Léo. Meu amigo lá é fuá demais e ele espalha cadeira com mesa numa das faixas da Avenida do Meio. Rapaz, aquilo é um perigo. Primeiro não pode, né? Aí vai contra o Código Municipal de Postura. Entendeu? É a tarde toda, é a noite toda, com cadeiras e mesas fechando uma das faixas da rua central onde passam os ônibus. E doido é quem senta ali para tomar cerveja ali, beber. De repente vem um louco, um carro desgovernado ali, mata muita gente. O que se mais vê pela televisão aí é esse cara que invade bar, carro desgovernado. Prefeitura para tomar providência, rapaz. Antes que aconteça o pior. Aqui quem fala é José, viu? É, tá errado, né? Tá errado, né? Alguns proprietários de bares, eles colocam mesas nesses canteiros, né? Que separa uma avenida, né? A avenida do bairro. Eles colocam lá, né? Algumas mesas, e é um perigo realmente muito grande, né? De repente vem um desvairado aí, entra com o carro e leva todo mundo, né? É bom que isso seja evitado, né? 13:03, ele tá reclamando, né? De que o Boteco do Léo lá, o pessoal tá fazendo o que quer lá, né? Espalha mesas lá na rua, lá, tira o espaço, o direito de ir e vir das pessoas, tá errado, tá erradíssimo, né? 13:03, boa tarde. Oi, vereador, esse buraco aqui tá desde sexta-feira de manhã. Olha o descaso aqui com os moradores, a rua. Entendeu? Aí tá indo pra cá, ó. Vazamento aqui, ó. Caso demais, ó. Aí é no residencial Novo Lar, né? Corta a água da gente é ligeiro demais que vem. Aí pra vir ajeitar um vazamento é com 5 a 6 dias. Demora, né? Uma rua dessa aqui, ó. Ridículo. Aí, ó. É, esse vídeo foi enviado. Esse é o vazamento que tá causando o maior transtorno aqui no residencial Novo Lar. Para o nosso repórter Felipe Pedro. Com a situação aí. Muita água jogada fora no meio da rua. Sem saber qual é o destino dessa água. E a população do bairro aqui faltando água. Aí a situação lá, esse áudio, esse vídeo, ele foi enviado para o nosso repórter Felipe Pedro. Felipe, situação lá triste, né? Boa tarde, Gil. Boa tarde aos nossos ouvintes. Aí é o ouvinte Cláudio Omar Melo, ele enviou agora há pouco, Gil, esse vídeo, essa sonora, esse problema é lá na Rua 5, no Residencial Novo Lá. Sim. Ele, inclusive, mandou pra gente aqui o protocolo, né? Já fez algumas reclamações. E o novo prazo aí da Águas de Teresina é dia 9 de novembro. Então a gente vai reforçar aqui com a nossa produção, a Yuriane, pedir aí esse buraco que pegou aí a parte da rua. E aí nós temos esse novo prazo, que é o dia 9. Vamos aguardar, Gil, para a correção aí desse problema. Tá certo. Felipe Pedro também, de olho na cidade, acompanhando o dia a dia de Teresina. Vou direto e reto para o J Bahia, que vai comandar agora o Clube na Bola e vai destacar também aí, né, o título inédito do Pó de Arroz, o Fluminense. Título conquistado no último sábado em cima do Boca Juniors. A gente é alegria, é a mais popular de Teresina. Ei, vem ouvir emoção, é a nossa estação, o sucesso é a... Clube FM 99,1, a mais popular de Teresina. 30 anos com você, em primeiro lugar. Muito mais vibração. O Clube no Ar. O melhor do esporte local e nacional na Clube FM. Clube na Bola. Clube na Bola. Um panorama completo do que rola nos principais clubes e competições. Clube na Bola. J Bahia chega com categoria e tocando de primeira para fazer aquela resenha de tudo sobre o esporte. A partir de agora, no Clube na Bola. Clube FM. J Bahia tá chegando para comandar o programa que é líder de audiência na área esportiva, Clube na Bola, a partir de agora no seu rádio, destacando aí o triunfo tricolor, que não tinha esse título. Título agora conquistado no último sábado, movimentou todo o Rio de Janeiro, estádio lotado. O Boca Júnior, né? Tem já uma tradição de ser o grande vencedor da Libertadores, aí já tem no currículo várias Libertadores, dessa vez não deu, né, Bahia? Boa tarde. Muito boa tarde, é verdade, o Fluminense pela primeira vez é não só lá no Rio, mas todo o Brasil, todo foi, mundo, foi, né? Foi. Vendo essa grande decisão, e o Boca Júnior jogou realmente bom, mas com o nome, quem jogou futebol foi o nosso Fluminense, o nosso porque ele estava representando o nosso país, quem o Brasil. Feliz da vida. E eu acertei o placar, 2-1. Quem tava feliz da vida com a vitória do Fluminense era o vereador Alan Brandão, que tava, Alan. Estava também, é. O Alan tava torcendo, roendo as unhas, quando terminou o homem pulou, viu? Tava uma turma toda realmente. Lá no Maraca, é. O verdadeiro Maraca. Eu quero abraçar também aqui o nosso amigo do grupo, não é? O Júlio Costa, ele é do GE Piauí, tá aqui conosco também. E Júlio, que coisa bonita o jogo do Fluminense, hein? Demais, Jota. Primeiramente, boa tarde. Você, o Felipe Pedro, quem nos acompanha. É, final merecida. É um jogo onde o Fluminense foi dominante no primeiro tempo. Perdeu um pouquinho do gás no segundo, mas com raça, com a força da torcida, decidindo o título no Maracanã, conseguiu a vitória com um gol merecidamente do John Kennedy, garoto que é predestinado. Oriundo da base do Fluminense, de Xerém, marcou o gol que sacramentou o primeiro título sentou tricolor. Sentou o sarrafo ali, né? Chutaço, né? Beleza. Chutaço, realmente. O objetivo aqui do nosso companheiro, o Júlio Costa, é porque estamos aguardando aqui também, ele quer fazer parte também dessa conversa boa que nós vamos ter aqui com o diretor de futebol do River Atlético Clube, que já anunciou, portanto, aí o novo técnico, né? Que é o Fabiano Soares, novo técnico do time tricolor. Estamos aguardando o Miguel Júnior, diretor de futebol do River Atlético Clube, meu. Boa tarde aí ao nosso Felipe Pedro. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Jota, ao nosso amigo Júlio que está aqui com a gente hoje, Gil e Uriane, aos nossos ouvintes, né, destacando aí o título do Fluminense, mas sem esquecer do Brasileirão, que está pegando fogo aí na parte de cima da tabela. O Botafogo já na próxima rodada pode perder a liderança, viu, falei. Jota? É, o meu Vascão entra em campo, porque essa alegria toda no meu coração aqui do lado esquerdo, porque eu sei que o Vasco vai vencer o jogo, e o Vasco hoje vai sair daquela área incômoda aí do time, da área de rebaixamento, né? Certo? Então tá aí, vamos falar do que é bom também, do que é legal, que está conosco, que é a Churrasqueiras e etc, Avenida João 23, 2967. Olha, você precisa de ferramentas, todas as ferramentas em um só lugar. Júlio Ferramentas, Avenida Campos Salles, 624, Centro de Teresina. Na sua casa, sítio ou fazenda, a área do churrasco com a churrasqueira é fundamental. Você precisa de um ambiente aconchegante, funcional e confortável, que favoreça as constantes reuniões de amigos e familiares. Mas você sabe onde encomendar a sua churrasqueira com qualidade? Churrasqueiras e etc. Há 20 anos, somos especialistas em churrasqueiras e fornos no Piauí e Maranhão. Visite a nossa página no Instagram, @churrasqueirasetc. E se ligue nos melhores modelos em churrasqueiras e fornos em geral. Não perca tempo, faça uma visita agora mesmo na Avenida João 23, 2967, na Zona Leste de Teresina. Solicite um orçamento. Churrasqueiras e etc. Porque a vida é melhor com churrasco. As ferramentas que você precisa, você encontra em um só lugar. Júlio Ferramentas, na Avenida Campos Salles, 624, Centro. Trabalhamos com todos os tipos de ferramentas manuais, elétricas, pneumáticas, a combustão. Tudo de melhor em parafusos, ferramentas e máquinas em geral, na melhor opção em Teresina. Júlio Ferramentas. E tem mais, fazemos a entrega da sua compra totalmente grátis. Fale conosco, WhatsApp 869-9472-4199. E faça o seu orçamento sem compromisso. Venha hoje mesmo conferir na Júlio Ferramentas, na Avenida Campos Salles, 624, Centro. É, tá certo, tá legal, tá aí pra você, o Felipe Pedro, chegando aqui com as informações e os principais sites do país. Renascidos da América, Fluminense contou com um time de renegados para a conquista da Libertadores. E segundo o site, é o dia 4 de novembro de 2023, ficará eternizado pela conquista da Libertadores diante de um timaço, né? O argentino, que é o Boca Júnior. Significa muito, muitíssimo mesmo para o futebol brasileiro. Felipe Pedro com mais informações. Jota, vamos começar falando desse título do Fluminense, né? No último sábado, o Fluminense empatou a partida por 1-1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, venceu com gol aí do iluminado John Kennedy, ele que estava no banco de reserva, mas entrou e fez o gol do título, ainda foi expulso, né, na prorrogação. Ele já havia tomado um cartão amarelo, pois e aquilo ali não pode, né? É anti-regra, anti-jogo aquilo ali. E aí, Jota, a gente sabe, né, daquela. O Fluminense tinha aí um título perdido em 2008, né, para a LDU. Né? Aquilo ainda estava no coração do torcedor tricolor, mas tá de fato agora campeão inédito, o Fluminense vai disputar o Mundial aí no final do ano. A gente selecionou aqui algumas sonoras, começando pelo treinador do Fluminense e também da seleção brasileira, Fernando Diniz. Ele que, entre outras coisas, fala, né, da felicidade de ser um bom profissional, um bom pai, e para ele o título é o de menos. Vamos escutar. Um excelente marido, um excelente pai de família e um excelente amigo. Esses são os meus maiores títulos. Não é levantar a taça. O que eu acho que o futebol precisa é ter mais esses títulos. Eu não preciso de nenhum endeusamento. Pouco me interessa, as pessoas vão falar que eu entrei em outro patamar. Essas coisas, essas baboseiras, que não é uma coisa que... Eu não vou entrar no outro patamar por conta disso. Será que foi indireto aí pro Bruno Henrique, Júlio? É, não sei, né, Felipe? Tem... O pessoal, quando ganha um título, tem a humildade, mas também deixa um venenozinho, né? Exato, exato. E tá no seu direito, tá no também, direito, né? Conquistou a Copa Conmebol Libertadores, um título que muitos não acreditavam, e o Fluminense com um elenco ali humilde, com um elenco ali de muitos garotos da base, muitos jogadores experientes, já até o Felipe Melo disse na sua sonora pós-jogo, ironizou, né, que chamaram o Fluminense de time sub-40. Os renegados. Exatamente, e esse time sub-40, esse time barato, esse time com jogadores da base conseguiu um feito inédito, desbancando todos, desbancando campeões da competição. Argentino Júnior, Internacional, Olímpia e o Boca Juniors na final. Ainda teve também um piauiense, né, de base do River, o Isaac. Não entrou, mas pelo menos levantou o troféu. Uma notícia boa, uma informação, porque aqui é rotativo. O Brasil termina PAN com recorde de 205 medalhas e 66 de ouro. Como é? A campanha de 2023 supera também a história de 2019 nos ouros, nas pratas e nas medalhas gerais. Em Lima, os brasileiros conquistaram 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes, um total de 169 no pódio. Nesta edição em Santiago, o time do Brasil fecha sua atuação com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, alcançando um total de 205 medalhas. Mais uma vez, o Brasil vê à sua frente somente os Estados Unidos, com 286 medalhas, onde 124 ouro, 75 pratas e 87 bronzes. O segundo lugar no quadro de medalhas só havia sido ocupado pelo Brasil nos Jogos de São Paulo em 1963 e Lima em 2019. Felipe Pedro, campeonato brasileiro hoje com alguns jogos, hein, Felipe? Jota, antes de partir para a Série A, vamos só escutar a última sonora, aproveitar aqui que o Júlio comentou, né, que o Felipe Melo sempre bateu nessa tecla de dizer que tirar a onda da imprensa, né, de alguns torcedores rivais, de falar que o Fluminense era o time do sub-40, inclusive tem um goleiro Fábio aí com mais de 40 também. Ele com 40 anos também. Ele com 40 anos, que é tricampeão da Libertadores agora com esse título do Fluminense, foi pelo Palmeiras. É um cara que tem brilho, né? E a gente vai escutar aí o Felipe Melo falando, Júlio, que as feridas de 2008 agora sim foram fechadas. É uma Libertadores inédita pro clube, já tem um peso, né? É diferenciadíssimo, né? A gente entra pra história, a gente... Eu vi, inclusive, ao longo desses dias aí, que antecedia essa final, tantos ex-jogadores, né, assim, que falaram, que até surfaram na onda agora de, né, nossa, em 2008 não deu, vai dar certo agora, e eu até acredito que eles estavam aqui torcendo de todo o coração pra gente, né, mas eu entendo que foi uma ferida aberta em 2008, né, E nós tínhamos essa missão de fechar essa ferida, até para os próprios atletas que infelizmente não venceram. Mas quando nós entramos aqui, eu falei no vestiário que nós até então tínhamos feito algo que alguém já fez, quem foi o grupo de 2008. Mas que nós tínhamos a missão de fazer o que ninguém nunca tinha feito até então. E foi isso que aconteceu de fato, nós conseguimos conquistar a tão sonhada Libertadores e de fato automaticamente fechar também as feridas que foram abertas em 2008 para esses guerreiros também, desses atletas que fizeram essa campanha maravilhosa, mas que infelizmente acabaram não sendo campeões. Eles também são campeões também, como nós somos. A ferida foi fechada, graças a Deus. Tá, então, nosso convidado acabou de chegar, Jota, então vou ser breve aqui, né, parabenizando ao Fluminense, que inclusive vai enfrentar a LDU no próximo ano aí no título da Recopa, né, que é o campeão da Libertadores, contra o campeão da Copa Sul-Americana. Para encerrar as nossas sonoras, a gente tem uma sonora do Abel Ferreira, né, que venceu pela Série A. Ele dá os parabéns para o Fluminense. Vamos escutar. Eu queria dar os parabéns ao sub-20 brasileiro pela conquista e ao Fluminense também. Eu acho que é o quarto ano seguido que é um campeão da Libertadores, é brasileiro. Quinta, boa, brasileiro, e tenho que vos dizer isto, porque venho da Europa, as pessoas não olham muito para quem é o campeão brasileiro, não sabem a competição que tem dentro. É o quinto brasileiro que ganha a Libertadores, isso demonstra bem quanto competitivo é o brasileirão, mas as pessoas fora não ligam muito, ou não ligam tanto como ligam para uma Libertadores, que é semelhante à Liga dos Campeões. E portanto dar os parabéns ao treinador do Fluminense, aos seus jogadores, à sua direção, porque é muito difícil ganhar esta competição, e junta-se aos já vencedores de edições anteriores, e é logicamente que é muito bom para o futebol brasileiro também ter mais uma vez um campeão brasileiro, não só para aquilo que é o Brasil, mas sobretudo a imagem que o Brasil tem no exterior, tá bem? Tá aí, ó, já que o Abel Ferreira falou do Fluminense, já entrando na Série A, Palmeiras venceu, Flamengo venceu, parte de cima da tabela acirrada, parte de baixo também, completando a 32ª rodada. Hoje nós teremos Santos e Cuiabá às 21 horas. Antes um pouco, o clássico carioca, Vasco e Botafogo. É o Botafogo tentando aí ampliar o seu... Na verdade, acabou a gordura do Botafogo, né? O Palmeiras empatou em pontos, estão com 59, porém o Botafogo tem dois jogos a menos, o de hoje e o próximo ainda que vai ser marcado. E lá na parte de baixo da tabela, Jota, se o Vasco vencer, ele sai da zona de rebaixamento e se empurra o Cruzeiro. Ele vai vencer, rapaz. Vamos para a nossa nosso bate-papo aqui com o nosso amigo, Jota. Bora lá. Eu anunciei logo aqui com muita satisfação, porque o cara é boa pinta, o cara é gente boa, é legal. Onde a gente precisa conversar com ele, ele está aqui disposto com a gente, é o Miguel Júnior. Supervisor do River Atlético Clube, aquele gerente de futebol que sabe onde o jogador tá, escolhe e vai lá buscar. E ele foi buscar, né? O Fabiano Soares. Fabiano Soares, 57 anos, ex-jogador. Por quê a escolha desse técnico para a temporada do River? Miguel Júnior, muito boa tarde. Boa tarde. Primeiro, mandar um abraço imenso a esse ouvinte que é assíduo no dia a dia. Bahia, vamos logo ser direto. O que que nos levou ao Fabiano? Para nós chegarmos a um treinador de um alto nível, nós precisamos estar numa equipe de alto nível. Não adianta tentar executivo do Rio e me fala o seguinte: Miguel, vou te dar dois nomes. E me deu dois nomes. Mas os dois nomes não encaixavam para o momento. E aí, Bahia, eu folheando os meus pretextozinhos do dia a dia que um gerente de futebol precisa, vi lá o nome do Fabiano e comecei a me aprofundar e liguei para esse executivo e perguntei sobre o Fabiano. E ele falou: olha, excelente profissional. Tem um trabalho muito consistente no futebol europeu. Teve 7 temporadas em Portugal, na primeira divisão portuguesa. Teve no Compostela, que é a segunda divisão espanhola, que é muito forte, entendeu? Com um desempenho muito alto. E aí eu comecei a me aprofundar, Bahia. E eu vi que ele tinha trabalhado no Atlético Paranaense e no Vitória da Bahia. E a pergunta que eu faço para vocês da bancada é simples. Alguém chega no Atlético Paranaense por acaso? Não, não, não. Tem que ter o seu, né? Alguém chega no Vitória da Bahia por acaso? Então isso despertou um interesse maior. E esse interesse maior foi onde começamos as tratativas para uma possível negociação. Claro, a primeira foi falha. Foi falha até mesmo porque eu conversei apenas com o agente. E aí o Miguel não consegue entrar na mente do agente. Mas aí quando eu tive a oportunidade de conversar com o Mr. Fabiano, como ele gosta de ser chamado na Europa, E aí depois que eu entrei na mente dele, não poderia ser diferente. Quando é que o Fabiano chega para iniciar os seus trabalhos no River? Na verdade, Fabiano está embarcando amanhã para a Espanha. Uhum. Ele volta para o Brasil dia 8 de dezembro e eu quero que ele esteja no solo piauiense entre 9 a 10 de dezembro, já que o time se apresenta dia 11/12/2023. Tudo definido. Júlio Costa com a gente aqui do GE Piauí. Júlio, fica à vontade, faça aí. Não coloque contra a parede, esses meninos são demais. Essa turma saiu agora da universidade. Rapaz, uma sede de perguntas que eu vou te falar. E bom salientar, com poder de inteligência altíssimo. É verdade. Eu parabenizo sempre esses meninos. É verdade. Em todos os momentos, porque eles são muito inteligentes e outra, muito educado por sinal. Bahia, só fazer uma confissão. Sim. Eu, desde quando eu cheguei no solo piauiense para trabalhar dentro do River, eu nunca tive problema com a imprensa. É uma imprensa muito respeitadora. Isso é muito bom. É uma imprensa muito obrigado, do qual me procura. Você é uma das pessoas que a gente conversa sempre. Muito obrigado. Me procura. E quando eu dou uma narrativa de que aquilo não pode ir adiante, eles respeitam e não levam adiante. Bora aproveitar e mandar um abraço pro Djalma Lemos, que tá sem sombra de dúvida. Não só pro Djalma, mas para o decano Dr. Délcio, Délcio Castelo Branco, doutora Sheila, todo o Conselho Deliberativo, presidente Júlio Arcoverde e a nossa imensa torcida das organizadas, né? Tá chegando aí o grande treinador. Aí eu disse, poxa, eu já sei com quem é que eu vou arrumar mais tarde e te trouxe aqui. Mas é bom salientar que esse grande abraço é para o Genivaldo Campelo e para o Ítalo, porque o Ítalo é o presidente do clube. Sim, sim. Então é Ítalo e Genivaldo Campelo são duas pessoas que merecem esse abraço, sem sombra de dúvida, e nossas torcidas no geral. Tá legal, Júlio Costa. Miguel, primeiramente, boa tarde, né? Miguel, você falou da escolha do treinador, dos critérios, né? Anteriormente você tinha dito que queria um treinador com um perfil de Nordeste, que conhecesse o Nordeste, né? O Fabiano passou recentemente pelo Vitória na Série C, mas este foi o único trabalho dele no Nordeste, né? E eu queria perguntar para tu se já passou para ele a realidade do futebol piauiense. É um futebol que exige muito do físico do atleta, até por conta dos campos que não são em perfeito estado. A gente tem um diferencial aqui do Campeonato Piauiense que ou está muito quente ou você está jogando debaixo de um pé d'água muito grande. E eu queria perguntar para tu se tu já passou esses detalhes para o Fabiano. Chegando, a bancada completou. Olha quem chegou só aí. Só falta o Arthur agora aqui. Eu tô ferrado. Não, tô ferrado. Completou. Vamos aqui. Lá. Vamos responder a primeira pergunta. Sobre a situação. Anteriormente eu falei sobre a necessidade de um treinador com perfil de Nordeste. O Fabiano, ele fez 9 jogos no Vitória da Bahia. Para ele completar 9 jogos, no mínimo ele passou 3 a 4 meses no clube. Então ele já sentiu o que é o futebol nordestino. E outra, a Bahia. Quando você disputa um certame baiano, ele não é tão diferente em termos de clima e tão pouco de praças esportivas. E eu falei para ele sim a realidade. Professor, aqui nós vamos encontrar campos com uma certa dificuldade, pisos de duro, temperatura hoje está fazendo 40, amanhã tá chovendo, um pau d'água, como tu falaste agora há pouco. Mas eu passei sim isso para ele. Agora, o atrativo principal do Fabiano, qual é? É fazer com que o time se adapte ao sistema de trabalho dele. E para o time se adaptar à forma de trabalho dele, à metodologia dele de jogar, ele tem que vencer o calor, ele tem que vencer a chuva e tem que jogar no terreno bom ou no terreno ruim. Então isso nós já conversamos com ele. O calendário também do River é excelente, né? Confederação, Campeonato Piauiense, ele já tem conhecimento também do River para o ano de 2024. Sem sombra de dúvida. Até mesmo porque, Bahia, foi uma das coisas que facilitou minha negociação com o Fabiano. Foi a grandeza do River. Até mesmo porque isso facilita não apenas com o Fabiano, mas com qualquer profissional que você venha falar. Só para vocês terem uma ideia, antes do Fabiano, o Fabiano até então não existia o Fabiano, não tinha nome do Fabiano, não tinha nada. Mas eu tentei diversos profissionais. Eu conversei com o Thiago Gomes, que é o atual treinador de São José. Eu conversei com o Moisés Egberti, que é do Noroeste. Eu conversei com o Moacir Júnior, que está na Tombense, entendeu? Eu conversei com o Roberto Fernandes. Eu conversei com diversos treinadores. Porém, depois que passou a ser a existir o nome do Fabiano, aí eu tratei o Fabiano como a primeira opção em todos os sentidos, entendeu? E aí foi fácil, porque quando eu conversei com o agente não conhecia o que era o River. Ele sabia da existência do River. Já quando eu conversei com o Fabiano, não. Até mesmo porque o treinador é estudado, né? Ele sabe perfeitamente aonde ele está entrando. Então o Fabiano, ele já me deu uma aula do que era o River. Ele já falou da grandeza do River, já falou da idade do River, já falou da quantidade de títulos que o River tem. Cobrança que vai ter da torcida. Cobrança que ele vai ter. Não vai ser fácil, esse torcedor vai nos apoiar. Mas a cobrança, ela existe. Até mesmo porque é o seguinte, um clube de futebol que não tem cobrança, ou ele é um time muito bom, ou então ele não tem conselho, ele não tem torcida, ele não tem nada. Aí sim não tem cobrança. A gente entra já nos jogadores, vamos conversar aqui também com o Josiel, que está aqui presente. Faça aqui a sua pergunta, por favor. Não pode sair, não. Entra aqui no programa. Boa tarde, Bahia. Boa tarde aos amigos ouvintes aqui da FM Clube. Primeira vez aqui, tá? Primeira vez aqui. E já com uma notícia do técnico do River. Não, a pergunta que eu iria fazer pro Miguel, ele já respondeu aqui quais eram os outros nomes que o River tinha procurado. E por sinal, Josiel, sem querer te interromper, era um banco de nomes bem extenso. Uhum. Se a gente for colocado o primeiro nome até a chegada do Fabiano, nós conversamos com 14 treinadores. E outros, todos no alto nível. Até mesmo porque eu não fui em busca de treinadores, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. É um grande profissional. Eu não tenho dúvida que o Bonamigo é um grande profissional. Mas eu não teria como apresentar o Bonamigo dentro do River hoje um salário acima de 80, 100 mil. Eu não teria essa condição. Então, tenho que trabalhar, José, dentro da realidade do clube. E nós tínhamos que encaixar um profissional à altura, com um vasto conhecimento, até mesmo porque a modernidade hoje é que está tomando de conta do futebol. O maior exemplo que eu vou dar para vocês é a Série D e a Série C. A Série D, 4 times ganharam acesso. Desses 4 times, só tinha um treinador conhecido, Gesso Guzmão. O Paulinho Kobayashi, ele é conhecido, mas ele não tem título. É conhecido, mas não tinha uma bagagem de títulos. Agora ele tem, agora ele é campeão brasileiro da Série D. Parabéns, professor Paulinho Kobayashi. Chegou aí. Por sinal, um grande faz um belíssimo trabalho. Não, porque o Paulinho, quando foi campeão, ele já tinha uma situação com capital. Então não teve nem espaço. A mesma coisa aconteceu com o Felipe Surian. Felipe Surian, quando o Botafogo terminou a participação dele na Série C, eu entrei em contato com ele no dia seguinte. Ele me apresentou o agente dele. No outro dia, quando eu liguei pro agente, ele já tinha fechado com o Floresta. Ou seja, o futebol, ele não dorme, entendeu? E se a gente der um pulinho pra C, 4 clubes subiram. Quem era o treinador conhecido? Hélio dos Anjos. E os outros 3, nenhum são conhecidos. Nenhum é conhecido. Os 2, Luizinho, conheço todos os 2. Inclusive, sou muito amigo do Brusque, que eu já tentei trazer ele pro River. E pra quem não sabe, quando o Gesso Guzmão foi campeão, que saiu do River, a minha primeira conversa foi com o Luizinho, que é o treinador do Brusque, que foi vice-campeão brasileiro da Série C. Então vamos lá, Luizinho sem conhecer, não é tão conhecido, o outro Luizinho que foi para o Amazonas também não era tão conhecido, e por último, o outro treinador que teve o acesso agora da Ferroviária, era um auxiliar. Então, por que que eles lograram êxito? São treinadores dessa nova geração e estudado. Eles estudam futebol. Entendeu, José? Então, o que que acontece? Você tem 8 treinadores nos acessos. Só 2 conhecidos. Gesso Guzmão da D e Hélio dos Anjos da C. Então, não valeria a pena para esse momento, como muitos torcedores gostariam. Ah, me traz fulano de tal porque tem um nome e tem uma bagagem muito extensa. A bagagem dele é muito extensa, mas esse treinador, ele tá com a geladeira dele cheia. Ô Miguel, estamos conversando aqui com o Miguel Júnior, diretor de futebol do River Atlético Clube. Já foi apresentado o técnico, não é? O dia, o horário, tudo de apresentação e do início dos trabalhos. Agora vamos para o elenco. Como é que tá o elenco hoje do River para a nova temporada? O elenco do River hoje, nós temos 16 atletas com pré-contrato e passagens emitidas para se apresentar dia 11/12/2023. Nós temos 4 atletas, que já foi até divulgado pela imprensa. Nós já soltamos os nomes dos atletas, que é o Leandro Amaro, é o Mingote, Darlan e o Iago. e vamos fazer mais duas renovações. Temos um contrato ativo, que é do João Alagoano, que já era atleta do clube. Uhum. E temos dois atletas que estão voltando de cirurgia, que por sinal eram três. Mas aí o Breno resolveu olhar pelo lado financeiro, do qual eu não estou entendendo essa cobrança exorbitante, e deixou a carreira de lado e preferiu a justiça. Então é um cara que não está nos nossos planos. E eu vou repetir novamente: ingrato e mau caráter. Eita, a sede, os jogos do River. O River é acostumado a jogar no Albertão. Toda vez eu quero o estádio Albertão como sede. Como vai ser em 2024? Só para findar um pouquinho desse mau caratismo que eu falei e da ingratidão. Okay. Ingratidão por quê? Chegou no River com 12 dias de trabalho, machucou, foi assistido em hospital particular, cirurgia particular. Verdade. E recebendo seus dividendos do dia que chegou ao dia que foi para casa, e com as fisioterapias pagas pelo River. Eu tenho todos os comprovantes, porque eu sou organizado, entendeu? Então, um cara que tem uma cirurgia paga, com seus dividendos em dias, e simplesmente achou que a justiça seria o melhor caminho, eu acho que é ingrato e é mau caráter. É, tá legal. Em relação à sede do River, Lindolfo Monteiro ou Albertão? A critério do treinador. A critério do treinador. Essa parte, quando o treinador chegar na capital teresina, eu faço questão de conduzi-lo ao Lindolfo e ao Albertão. Então fica a critério. Se ele achar conveniente fazer um trabalho no Albertão, vai ser feito no Albertão. Se ele achar no Lindolfo, vai ser feito no Lindolfo. Júlio Costa. Miguel, você falou em relação ao elenco, né? Teve quatro renovações, mais duas que você pretende fazer, fora o João Alagoano, que está agora no Potiguar, lá do Rio Grande do Norte. Eu queria te perguntar em relação a dois nomes que a torcida vinha pedindo muito, que é o caso do Júnior Mandacaru, atacante, que foi artilheiro nessa temporada do River, e o meio-campo Adrien. Ambos já fecharam com o Adrien, fechou com o Barcelona de Ilhéus, o Mandacaru fechou com o clube cearense, que é o Maracanã. Eu queria te perguntar acerca deles, se houve contato com eles em relação a uma possível renovação, e também um nome que a torcida vinha pedindo é o Nininho, lateral direito. Vamos lá, vamos por parte. Júnior Mandacaru. É uma função que não depende exclusivamente do gerente de futebol. Precisa de uma análise mais precisa do treinador, porque o treinador tem cinco funções em campo que são de extrema confiança do treinador. Um bom goleiro, é ele que indica. Nós temos dois goleiros contratados, mas o terceiro é dele. Zagueiro, ele precisa trazer um zagueiro, ele precisa trazer um volante, precisa trazer um meia e precisa trazer um centroavante. Como nós já temos o João Alagoano e o Davidson voltando de cirurgia, não cairia bem para esse momento nós termos quatro centroavantes desempenhando a mesma função em campo. Ficaria não sem lógica, sentido. Sem lógica. Então, também não. Agora vamos lá. Não foi descartado o Júnior Mandacaru. Eu apenas precisava bater o martelo com o meu próximo treinador para tratar sobre o Júnior Mandacaru. Inclusive, creio que foi ontem ou foi antes de ontem, que eu até mandei uma mensagem via Instagram para ele, que a gente fala pouco, e falei o seguinte: e aí, deu tudo certinho no Maracanã? Ele falou, deu. Eu falei, só que Copa do Nordeste é mais importante do que um estadual. Dei uma deixa para ele. Agora, eu transmito para o treinador quem é o profissional, quem é o atleta. Se o treinador achar que cai bem naquele perfil do que ele precisa, nós vamos em busca do Júnior Mandacaru. Felipe Pedro. Queria só interromper rapidinho aqui a nossa entrevista para nós escutarmos aqui o Fabiano Soares, novo treinador do River, mandando já um alô aí para o seu torcedor. Olá, torcida tricolor. Aqui quem vos fala é Fabiano Soares. Estou muito feliz de chegar a esse grande clube como o River. Espero contar com o apoio de vocês para a gente alcançar todos os objetivos da próxima temporada. Tá aí, então. Novo treinador Fabiano Soares, mandando um alô já para a torcida riverina. Agradecer aqui ao Djalma Lemos e ao Jax Nunes, que fazem parte aí da assessoria de comunicação do River, Jota. Tá certo. Cadê a turma aí? Quem quer sabatinar mais aí? Vamos, Júlio. Vamos, Júlio. E só concluindo aqui as perguntas, falando sobre o Adrien. O Adrien foi um jogador que, literalmente, nós esperávamos um pouco mais do Adrien. Nós esperávamos um pouco mais. E o Adrien, em alguns momentos, deixou a desejar. Mas não cabe ao Miguel fazer uma alta análise sobre o meia Adrien. Cabe ao treinador. E todos os treinadores que eu conversei, do qual a gente poderia ter fixado, além do Fabiano, sempre eu passei a situação dos atletas, tanto do Adrien como do Nininho. Agora, uma coisa é certa lembrar do Mandacaru. O Mandacaru, quando me sai do River, ele vai pro Nacional de Patos. E lá ele não consegue jogar no Nacional de Patos uma Série D. Ele não conseguiu desenvolver o bom trabalho. Ele inclusive, houve até uma dispensa, também, né? Houve até uma dispensa dele junto ao clube. Mas a gente vê tudo isso. A gente vê a lesão que o atleta teve, a gente vê tudo isso. Bahia, não faz sentido hoje contratar um atleta que ele está vindo de uma possível lesão. Ou que ele não está tendo um aproveitamento naquele clube onde ele estava. Entendeu? Nós somos passivos de erro, somos. Mas a nossa tendência é errar o mínimo possível para fazer com que os nossos degraus, que nós temos 6 para subir, para que a gente suba o primeiro degrau. Agora, como é que nós vamos subir o primeiro degrau? É não errando. Não estou dizendo que a contratação do Madacaru seria um erro. Entendeu? Eu estou apenas fazendo. Mas o momento, um comparativo. O momento é necessário uma reflexão, saber sem o momento do jogador. Nós já conversamos muito sem sobre isso. Júlio Costa. Miguel, em relação à renovação, tem mais 2 nomes. Pode revelar esses 2 nomes? Eu tô falando que esse menino bota contra a parede. Puxaram, bota contra a parede. Olha, deixa eu te falar. A renovação não vai ser divulgada em primeira mão aqui pra você, porque eles não assinaram o pré-contrato. Entendeu? Inclusive, uma das renovações, eu já mandei o pré-contrato, já conversei, e tá com 15 dias que ele não me dá retorno. E se eu divulgo aqui, com 15 dias ele não me deu um retorno de uma Copa do Nordeste, de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Piauiense, uma Série D, onde eu tenho um calendário cheio, é porque alguém pode estar ali na cabecinha dele, daqui a pouco eu solto o nome, aí alguém vai dizer, realmente eu tenho que firmar logo esse compromisso com esse atleta. Então, por isso que eu prefiro dar uma seguradinha. E Miguel, agora com a definição do técnico, a gente falando de jogadores e tal, quanto é que vai ser a cota de jogadores do técnico? A partir de agora, qual é o próximo passo do Fabiano junto com você? Vão se sentar, vão conversar, agora a gente vai contratar quantos jogadores, como é que vai ser esse processo agora? José, excelente pergunta, até mesmo porque muitos treinadores do qual eu conversei, a primeira coisa que os treinadores me falaram foi o seguinte: Miguel, quando é que nós vamos começar a montagem? E eu sempre deixei bem claro para os treinadores, nós não começamos montagem. Nós já temos uma base feita. Você vai agregar o que você vai indicar. Já o Fabiano foi o contrário. Desde a nossa primeira conversa, o Fabiano nunca tocou em nome de nenhum atleta. Muito pelo contrário, ele sempre me deixou à vontade. Agora, eu, como dirigente de futebol, sou um cara consciente e sei da necessidade da indicação de um treinador. E falei para ele, professor Fabiano, fique à vontade. Me indique 5 nomes no imediatismo. Uhum. Fique à vontade para me indicar os 5 nomes. E outra, professor. Ele indicou? Até já? Agora não, ele ainda vai fazer as indicações. Uhum. Até mesmo que ele é muito ético. E eu ainda disse para ele o seguinte: professor, o trabalho é seu. Dirigente não escala, dirigente não se mete em trabalho de treinador. Então fique à vontade. E outra, no decorrer do seu trabalho, que foi identificando a necessidade e a carência de uma nova contratação, vamos cair no mercado em conjunto e vamos contratar. Tá legal, tá aí. Queriam saber mais alguma coisa? O tempo não dá. Agradecimentos aqui o Júlio Costa. Logo na pergunta. Mais uma, vai. É só a definição do para o torcedor tricolor do River. O quanto que o Fabiano ele se parece com o Guzmão ou se é um perfil diferente? Se a gente for traçar uma linha de quem é esse novo técnico. É claro que o torcedor do River vai muito olhar para o Guzmão, para o Gerson, porque foi o campeão piauiense. Tem um peso muito grande. Então, se a gente for fazer uma linha comparativa, o Fabiano se parece em quê com o Gerson? E o que o Fabiano, ele é... Eu vou usar a palavra melhor, mas para não me colocar contra a parede. Mas o que o Fabiano pode oferecer de um plus, né? A gente usa muito essa palavra, um algo a mais, né? Pro River. Olha, vamos lá. Eles são bem parecidos, já como pessoa. Se colocar o Fabiano de Costa e o Guzmão, tu não vai saber identificar. Mas não é bem essa aparência que tu tava falando. Vamos lá. O que o Fabiano pode ter um algo a mais do que o Gerson Guzmão? Pô, uma pergunta muito difícil. Coloca assim contra a parede, viu, José? Mas vamos lá. O Gerson Guzmão é um treinador conhecedor do futebol nordestino e do futebol nacional. Esse é o algo a mais do Fabiano, do Gerson. Já um algo a mais do Fabiano é que ele conhece um pouco do futebol nacional, um pouco, não tanto quanto o Gerson. O Gerson tem uma trajetória muito mais alavancada. Já o Fabiano não, ele conhece o futebol europeu, que hoje é modelo para o futebol brasileiro. Então isso pode ser um algo a mais que ele tem além do Gerson. Agora, em termos de trabalho, são trabalhos, não são parecidos não. Até mesmo porque a agressividade do Fabiano é bem maior do que a do Gerson. O Gerson, ele sempre é aquele cara muito cauteloso, joga para ganhar o jogo, o Gerson não joga para empatar, tão pouco para perder, porque ninguém joga para perder, entendeu? O Gerson não joga para uma bola e nem o Fabiano também. Agora o Fabiano é um pouco mais agressivo do que o Gerson nesse aspecto. Agora, em termos de trabalho, até agora, eu avalio o do Gerson como melhor, porque foi com quem nós trabalhamos e quem nós fomos campeões agora em 2023. E o Fabiano, nós vamos começar um trabalho, então seria muita hipocrisia da minha parte dizer que o trabalho dele é muito bom. Até mesmo porque nós não começamos nada ainda. Nós ainda estamos aonde? No papel. Quando chegar dentro de campo, na pré-temporada, nós vamos saber até onde vai o potencial. Ok, agora eu acho...